está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento. E vamos ficar bem juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde, galera. Eu sou o Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Tudo. Tirando a correria. É, tá verdade. Temos uma acelerada bonita agora. Mas faz parte. Rádio faz ao parte. Vivo é assim mesmo. É isso aí. O importante é que você passe a partir de agora a conferir o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também pela internet, em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o nosso tema principal do programa de hoje? Pois é, hoje nós temos um tema super, hiper especial. É sobre o Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente na Colônia Juliano Moreira. Pois é, temos também o Vale a Pena Conferir a respeito da peça Uma História em Muitas Vidas. Vale a pena você ficar ligado. E, é claro, hoje, dia 8 de dezembro, temos muito o que comentar, né? Muitos fatos marcantes na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elísia? Começamos pelo seguinte. No dia 8 de dezembro de 1980, desencarnava o cantor John Lennon. Em sua carreira, John Lennon realizou trabalhos ao lado de sua esposa, Yoko Ono, e também com a lendária banda The Beatles, da qual foi um dos integrantes. Durante sua carreira como músico, John Lennon compôs inúmeras canções de sucesso como Help, I Need You Love, Come Together, Across the Universe, Don't Let Me Down. Imagine, né? Ia traduzir. Além disso, chegou a ser premiado por seus trabalhos. Dentre as condecorações, recebeu postumamente a Estrela da Calçada da Fama de Hollywood em 1988. Bom, galera, também no dia 8 de dezembro, só que em 1861, nascia William Durant. Durant foi o fundador da General Motors e também o pioneiro na fabricação de automóveis nos Estados Unidos, tendo criado a montadora em 1908. Durant entrou no meio automobilístico com a intenção de criar uma empresa de automóveis capaz de oferecer segurança aos consumidores, o que na época era um tabu. Ele acreditava que o automóvel seria um objeto de massa e tratou de criar modelos que atendiam gostos e rendas diferentes. E no dia 8 de dezembro, só que em 1863, eram definidas as regras do futebol como as conhecemos hoje. Elas nasceram da série de 6 reuniões entre os 12 maiores clubes de diferentes escolas que praticavam o futebol na Inglaterra. Dessas reuniões, propostas por Ebenezer Cobb Morley e realizadas na taberna Freemasons, em Londres, nasceria um regulamento de futebol universal e definitivo, que tivesse a aceitação da maioria. Concluídas as reuniões, 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer as 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome de Association Football, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente o clube Blackheath se negou a apoiar a criação destas regras e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. Vale lembrar, hoje o futebol tem 17 regras. Ou seja, as 14 primeiras foram fundadas naquela época para você ver quão pouco se mudou, né, o elemento das regras de futebol, não é isso, Guga? Exatamente. Bom, lembrando ao ouvinte que o nosso programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente? Não sabe como? É muito fácil. Ligue a partir de agora para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Por e-mail através do endereço espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, lembrando que o espaço sem cedilha, ou então através do site o radioriodejaneiro.am.br, tudo junto. Você que está aí ligado no Twitter, anote aí, twitter.com/espaçojovemesp. Tem também o nosso fax, que é o 3386-1444. Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é os cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Bem, galera, aí vai a pergunta do quiz da semana. Só, né? Só um instantinho. O quiz acumulou. É importante frisar isso, hein? Olha. Semana passada foi reprise, né? Mas, de qualquer forma, se houvesse programa inédito na semana passada, a gente anunciaria que teria acumulado. E continua acumulado o quiz. Então, significa que está difícil, mundo, gente. Pois é, todo mundo aí correndo atrás para pesquisar qual é a resposta. Diz a pergunta aí, Guga. Bom, repetindo a pergunta, né? A pergunta da semana é a seguinte. Os artigos sobre espiritismo, publicados no século XIX em O País, periódico carioca de maior circulação da época, eram assinados por Max. Porém, Max não era um nome verdadeiro, era um pseudo, né? E aí nós perguntamos o seguinte, qual era o verdadeiro nome de Max? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos? Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta certa? Você responde letra A, letra B ou letra C até a próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. E tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Tem também, claro, o telefone de atendimento ao ouvinte, mas esse é somente hoje, quinta-feira, até o final do programa. 3386-1400, 3386-1400. Seja qual for o seu modo de envio, a sua resposta, informe sempre o seu nome completo e as suas formas de contato. E quero lembrar que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado no programa da próxima semana, portanto, só estamos aguardando a sua participação. Isso aí, participem! O que rola por aí? Acompanhe a nova apresentação da cantora Natasha McKenna, que está lançando seu novo CD, intitulado Bem. O show da cantora ocorre no dia 10 de dezembro, sábado, às 3 da tarde, no Serge, que fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro. Os interessados podem adquirir seus ingressos na Livraria Espírita Joana de Ângeles, que se encontra na Rua do Catete, número 347, loja 7, ou então no próprio Serge. Informações pelos telefones 2265-2065 ou 2224-1244. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, está oferecendo um curso à distância sobre gestão de centros espíritas. As inscrições são limitadas e ocorrem apenas nos primeiros dias de cada mês. Informações pelo site febnet.org.br/gestão. A banda Vozes e Acordes vai realizar show de lançamento de seu novo CD, Sonho das Águas. O evento vai contar com a abertura do grupo que atua. O show ocorre no dia 10 de dezembro, sábado, na Congregação Espírita Cristã, que fica na Rua Arthur Rios, número 388, em Campo Grande. Informações pelo telefone 8101-7710. Rádio Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Uma Uma história em muitas vidas. Este é o nome da peça que você poderá assistir até o próximo dia 11 de dezembro, portanto, até esse fim de semana, né, Lise? Pois é, até esse próximo domingo. Em cima, é. Portanto, no Teatro da Fake, da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, né? É um belíssimo trabalho e é sobre ele que a gente conversa hoje no Vale a Pena Conferir com a Luciana Denigre, ela que foi a escritora que adaptou o projeto, né, esse projeto literário para uma peça teatral. Ela é entrevistada de hoje no Vale a Pena Conferir. Luciana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Espaço Jovem, nesse quadro Vale a Pena Conferir. Sinta-se em casa. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Luciana. E Luciana, antes da gente começar a falar da peça especificamente, fale um pouquinho pra gente quem é você, o trabalho que você desenvolve, projetos. Bom, na realidade, eu vou falar do projeto da espiritualidade, né? Vamos resumir. Falar do projeto Fake. Nós somos uma Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, da qual costumamos dizer que foi uma editora fundada pelo plano espiritual. Eu, na realidade, sou simplesmente um porta-voz, um correio, né? Assim como dizia nosso querido Chico Xavier. Eu faço parte do corpo mediúnico da casa desde 2005 e a casa foi fundada já há 16 anos. De uns 4 anos para cá, nós tivemos um grande crescimento no setor de psicografia. E nós não sabíamos do que ia acontecer. Chegavam mensagens e depois começaram a chegar mensagens avisando do projeto, que seria um projeto que precisaria de dedicação e que depois, posteriormente, começaram a chegar histórias e que nos próximos trabalhos mediúnicos continuavam até que nós percebemos, a direção da casa percebeu que eram os livros e que muitos livros estavam chegando. E um dos primeiros livros que foi totalmente finalizado foi Uma História em Muitas Vidas. Ele foi integralmente finalizado entre edição, trabalho mediúnico, revisão mediúnica, toda essa parte editorial também. Perfeito. Luciana, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, boa tarde aos ouvintes também. Luciana, então vamos ao seguinte. A ideia da peça surgiu a partir de que momento na sua vida? Olha, Lívia, vamos falar na realidade, voltando a falar do projeto, né? Uhum. Eu coloco a minha vida um pouquinho em segundo plano, não falo muito da minha vida, né? Porque esse é um projeto, acho que maior do que a minha vida, é um projeto da espiritualidade, tá? Quando esse livro foi finalizado, o nosso presidente da casa achou que essa peça seria uma história romanceada fascinante para fazer a adaptação dela para uma peça teatral. Tá, e como nós possuímos um teatro para 318 lugares, com toda uma infraestrutura de apresentação mesmo de peças teatrais, através de um grupo profissional que dá aula no nosso teatro, né, do professor Marcos Tardim, que realiza essas aulas, a casa cedeu o espaço para ele há alguns anos, e ele abraçou a ideia de fazer a adaptação desse livro para a peça. Perfeito. Luciana, em relação à peça em si, fala um pouco para a gente sobre o que ela é, do que ela se trata, a peça Uma História em Muitas Vidas. Olha, a peça, ela traz para o palco, tá, a história do livro, que é um romance de época, onde a personagem principal, que é a Clara, é uma jovem, ela decide fazer, tá, algumas escolhas, tomar algumas atitudes que mudam completamente o caminho da vida dela. Ela abandona a família por um amor que ela achava ser verdadeiro e que, na realidade, não foi correspondido à sua altura. E aí vem as decepções. Resumidamente, a peça, né, conta a história dela dos dois planos da vida. Ela em tratamento no plano espiritual, fazendo as suas terapias, conta a história da última encarnação dela, dos erros, dos acertos, de toda essa parte. Certo. Luciana, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo a peça está em cartaz? Olha, a peça estreou dia 19 de novembro, tá? Sempre é sábados e domingos. Nós estamos em cartaz já 3 fins de semana no Teatro Fake. Esse final de semana é o último final de semana, inclusive queremos convidar todos os ouvintes que estejam nos ouvindo agora, todos terão 50% de desconto. Nós queremos divulgar mesmo a doutrina, divulgar todo o conteúdo. E ela vai ficar em cartaz no Teatro Fake até esse final de semana, tá? Esse sábado e domingo são os últimos. O projeto é levar essa peça para se apresentar em outros teatros, em outras casas espíritas. Isso é um projeto. Isso, pelo menos em 2011. Ela pode voltar em cartaz no Teatro Fake, talvez ano que vem, e seguir para outros teatros. Perfeito. Esta peça foi escrita a partir de que momento? Qual foi a sua fonte de pesquisa? No caso, você já citou o livro, né? Isso. E o livro, assim, comente um pouquinho, né, sobre a questão do livro mesmo, a história, o conteúdo. Olha, eu vou ser breve com você, porque, sim, assim, a peça, a gente, é aquilo que eu te falei, né? A gente tentou resumir de uma maneira dinâmica, tá? O conteúdo que tem no livro. Então, no livro, a gente tem, assim, um conteúdo muito fácil, de uma leitura muito fácil, uma leitura muito dinâmica, que atrai, atrativa, né? E que aborda bastante temas do dia a dia nossos, né? Que a gente estuda bastante. A lei de causa e efeito, o corpo sutil, né? Que é o perispírito. A vaidade, a volitação, quer dizer, o amor verdadeiro, a continuidade da vida. Eu costumo dizer, quer dizer, a vida após a vida, né? Que é a continuidade da vida, que é uma realidade muito distante para muitas pessoas que não se preocupam com o que vai ser depois, né? As nossas escolhas, o reencontro com os nossos entes queridos, o aprendizado, né? Da personagem principal do livro, e daí por diante. Certo. Agora, qual é a mensagem que tanto o livro quanto a peça deixam para o público, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que, assim, a mensagem que fala, a gente deixa, assim, uma mensagem de amor, uma mensagem de aprendizado, uma mensagem de escolhas, de evolução, de caminhos percorridos, de caminhos a percorrer, de que nunca é tarde, né, para a gente estar sempre aprendendo. E a peça é muito dinâmica, ela fala muito, porque é uma história de jovem, é uma história de uma jovem, então ela aborda um público muito jovem também. Nós estamos tendo uma receptividade muito grande do público jovem com relação a isso. Fechado, Luciana. Queria então, para a gente finalizar, que você confirmasse os dias e horários dessas últimas apresentações da peça. Olha, Uma História em Muitas Vidas, e deixasse também meios de contato para quem queira mais informações. Com certeza. Na realidade, então, os nossos últimos dias de apresentação de 2011 vão ser sábado e domingo agora, dia 10 e dia 11, às 19h30, no Teatro Fake, tá? Que fica na Estrada do Pau Ferro, 1344, na Freguesia Jacarepaguá. Sim. Na nossa tesouraria, né, os ingressos estão à venda, e telefone para contato, o telefone também da fraternidade, que é 2425-3178. Perfeito. Repetindo? 2425-3178. Maravilha, então. Queremos agradecer a participação da Luciana Denigri, ela que no caso, a pessoa, né, que adaptou o livro Uma História em Muitas Vidas para o teatro, né, responsável por essa adaptação, e conversou conosco sobre a peça aqui no Vale a Pena Conferir. Obrigado, Luciana, e sucesso. Obrigada. Não só agora, mas sempre, né, nessa trajetória da peça. Obrigada a vocês por toda a atenção, obrigada aos ouvintes, muito obrigada por tudo que vocês estão divulgando aí pra gente. Ok, maravilha. Vale a pena conferir então a peça Uma História em Muitas Vidas. Espaço Jovem. Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente. Você deve estar se perguntando assim, poxa, mas que nome pomposo, né? Pois é. Título grande, né? Título grande. E esse nome, na verdade, capitaneia um projeto belíssimo que é organizado pela Fiocruz, na colônia Juliano Moreira. E para falar um pouco sobre esse projeto, sobre o trabalho, enfim, as iniciativas, os resultados, a gente conversa com a coordenadora do mesmo, Adriana Assunção. Adriana, muito boa tarde, uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muitíssimo bem-vinda, sinta-se em casa. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui no programa, enfim, Conseguimos. É verdade. Vale a pena aqui uma explicação. Semana passada era para ter, né, sido já a participação da Adriana, mas enfim, ocorreram alguns problemas técnicos, extracampo, digamos assim, e não foi possível. Levamos ao ar uma reprise, mas né, hoje aqui estamos firmes e fortes ao vivo com a Adriana conversando conosco. E nesse sentido, bem didaticamente, como é sempre o nosso propósito, o que é o Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente na Colônia Juliano Moreira? Ufa! Então, falei. Esse nome é enorme! Quais são os objetivos desse projeto? Esse é um projeto, na verdade, é um espaço educativo que a Fundação Oswaldo Cruz criou dentro de um campus que está sendo implantado dentro da Colônia Juliano Moreira. Trocando em miúdos, a Colônia Juliano Moreira continua sendo administrada, né, os pavilhões com pacientes pela Prefeitura, mas o governo federal cedeu parte do terreno para a Fiocruz. Sim. E vale a pena até explicar rapidamente o que é a colônia, né? Para quem não sabe. A colônia Juliano Moreira é um antigo asilo psiquiátrico. Hoje funciona ainda com atendimento a pacientes de psiquiatria. E tem dois pavilhões atualmente, um masculino e um feminino. Sim. E, bom, na Fiocruz... Cabe a Fiocruz, né, coube, né, quando recebeu essa parte do terreno lá da colônia, que é bem grande, um trabalho de regularização fundiária. Tem 5 comunidades formadas lá dentro ao longo dos últimos 40 anos. Sim. Um trabalho de reflorestamento, uma área de Mata Atlântica riquíssima, que parte administrada, está sendo já feito um trabalho, administrado um trabalho de reflorestamento, de replantio. E uma parte de educação, ações de educação em ciência e saúde, que é uma prática já da Fundação Oswaldo Cruz. E nessa é que a gente entrou. Quer dizer, em 2007, o coordenador desse campus, Gilson Antunes, me convidou para criar um espaço educativo para atender crianças e jovens dessa que é a comunidade Caminho da Cachoeira. Sim. Que é uma das comunidades que tem o maior número de crianças. Na época já havia um estudo do Viva Rio, que é uma ONG e é parceira no projeto, indicando essa necessidade de espaços que pudessem propor ações educativas para crianças. Então a gente criou um espaço onde as crianças se apropriaram e deram um nome que é muito simpático, que é Casinha Branca, que é uma casinha mesmo, no meio da mata. Aliás, a Adriana trouxe aqui um prospecto do projeto, realmente é uma casinha branca mesmo. Projeto Casinha Branca. Né? Enfim, a gente está tendo acesso aqui a um material muito bonito, por sinal, né? E é uma casinha mesmo, algo bem, bem singelo. A gente quer disponibilizar esse livrinho, que é a apresentação da casa feita pelas crianças, contando um pouco do projeto. Na internet, nós somos atualmente um projeto, uma parte de ações do Museu da Vida, que é o Museu de Ciências da Fiocruz. Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz, que é a unidade coordenadora. E nós somos, então, uma ação permanente do Museu da Vida lá no campus Fiocruz da Mata Atlântica. Então, a gente pretende disponibilizar o livro no site do Museu da Vida. Para quem quiser baixar, enfim, realmente é muito bonito. Vale a pena, vale a pena. Bom, você já falou quando começou. Quando começou mesmo? 2007. 2007. E foi criado mesmo? Quem o criou? Bom, esse projeto foi criado por mim e Gilson Antunes, que é esse coordenador. Na verdade, na época, nós não tínhamos ainda uma equipe de educação. Uhum. E, naquele momento, a gente pensava em seguir algumas ações já desenvolvidas no Museu da Vida, com leitura, sessão de videodebate, atividades de arte e educação. E a gente seguiu esse caminho. E, dentro da casa, então, nós criamos uma biblioteca, que, naquele momento, ainda não era uma biblioteca comunitária. Hoje já vem se constituindo dessa maneira. Como tal, né? Uma salinha para vídeos, onde a gente exibe vídeos, documentários, filmes. E também um espaço onde a gente desenvolve oficinas de arte e educação. E a gente agora está começando a montar uma bancadinha. Eu falo bancadinha porque é bem simples. De informática, com alguns computadores que a gente acabou de receber uma doação da própria Fiocruz. Aham. Maravilha. Muito bom, vai ficar chique, viu? Pois é. É esse o plano, né? É porque no título do núcleo tem lá o um nome não formal, né? Pois é uma coisa bem Bem intrigante, eu fiquei intrigado mesmo a respeito. Não formal é um termo utilizado para as práticas educativas que você desenvolve fora do ambiente escolar. Isso você pode englobar aí atividades em espaços como esse núcleo, atividades em hospitais, igrejas, museus de ciências. A gente, aqui no Rio é comum você ver o pessoal dos museus de ciências, arte, usarem esse termo. E alguns projetos educativos de organizações não governamentais também vêm utilizando bastante as referências teóricas dessa área. Mas eu acho que resumidamente é isso. São práticas com cunho educativo fora do espaço escolar, que seguem metodologias, orientações adequadas aos seus perfis, mas não exatamente com aquele caráter escolar ou com as mesmas normas da escola. Certo. Agora, dentro da colônia, de que forma o projeto funciona? Você pode detalhar mais isso? Então, as crianças vêm ao projeto por adesão. A gente não tem seleção, nem concurso. À medida em que a gente foi divulgando, as crianças foram aparecendo e foram se inscrevendo. Inicialmente era até muito engraçado para nós, porque as crianças vinham sozinhas. E os mais velhos faziam inscrição dos pequenininhos. E nossa, a gente ia fazendo aquela coisa bem formal, carteirinha de biblioteca com o primeiro nome só. Aos poucos, as famílias foram se chegando, foram conhecendo. E com o tempo, o próprio trabalho da Fiocruz, essa equipe da regularização fundiária, as equipes que foram sendo formadas para um núcleo de convívio que lida diretamente com a comunidade, isso tudo ajudou muito nesse contato com as famílias. A gente também organiza saídas, visitas a outras instituições. Então é um momento onde a gente tem um contato muito bacana com os familiares, porque geralmente é no sábado e os pais vão junto. Então isso se torna um grande passeio familiar e também é um momento que você consegue sentar com uma mãe, com um pai, uma tia, ter uma conversa fora daquele espaço de trabalho e consegue também conhecer um pouco mais daquele grupo familiar. A gente tem no Caminho da Cachoeira cerca de 90 núcleos familiares. 90 núcleos? E as crianças, eu falei, vêm por adesão e frequentam o núcleo no horário contrário ao da escola. Quando elas não estão na escola, então elas vêm ao núcleo, elas já têm uma rotina. Sim. Né? A gente trabalha diariamente num horário de 10 ao meio-dia, depois de 1h30 às 3h30. E eles já sabem que naquele horário tem as atividades programadas, eles vão chegar, tem um tempo para frequentar a biblioteca, quando eles podem escolher os livros, revistas que querem, e depois a atividade planejada. Perfeito. Uhum. Bom, então, nesse caso, não é só criança, engloba toda a família, né? Também. A gente tem agora um grupo cadastrado de crianças de 2... Crianças e jovens de 2 a 18. O Nossa. Grupo que nós começamos a atender em 2007... virou adolescente. Ah, sim. Que bom, e né? Temos agora também os familiares. A gente tem pais que frequentam a biblioteca, pais que pedem vídeos emprestados, filmes. E temos um projeto novo que a gente está começando a colocar em prática, que é uma biblioteca itinerante. É um carrinho de fibra que a gente recebeu de doação da Ação da Cidadania. Sim. Via setor de cooperação social da Fundação João do Cruz. E essa biblioteca itinerante a gente pretende colocar nas atividades externas, circular na comunidade, casas mais distantes, que pessoas que não possam frequentar um núcleo. Coisa bem legal, né? Bem bacana. Na legal. Prática, virou um projeto de inclusão social, né? Ao longo também, do tempo. Desde o início, nós tínhamos como objetivos trabalhar educação em ciência e saúde, divulgação científica, que são práticas da Fiocruz, mas também inclusão social, a formação integral, formação para a cidadania, que eu acho que são questões que vão estar permeando qualquer prática educativa, né? Com certeza. E a gente está conversando com a Adriana Assunção sobre o projeto do Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente na Colônia Juliano Moreira, nesse Espaço Jovem especial. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque agora é hora do nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos em prol do Espiritismo, da divulgação do Espiritismo através do rádio. E, é claro, você vai poder conferir a nossa programação online em tempo real, 24 horas por dia, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E quando você estiver lá, né, no site da rádio, não deixe de fazer uma visitinha à nossa página, ao nosso cantinho do Espaço Jovem. Para tanto, basta você clicar no link Espaço Jovem, que fica também visível junto com os demais programas no site da rádio. E aí você tem acesso às nossas informações, dicas, curiosidades, diversos áudios de edições anteriores do programa. Você que perdeu alguma por algum motivo, existem várias lá à sua disposição. Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Guga, peraí rapidinho, oi, quero dizer que lá tem foto da galera. Ah, é verdade, agora nós temos uma fotinha você lá. Você que quer ver, né, como nós somos, né? Não se assuste, não por favor. Né? Nós estamos lá. Cuidado para não cair da cadeira. Pois essa parte de querer ver como nós somos, isso aí ficou sinistro. Pois é, cuidado, gente. Pois é, mas abra com cuidado. A gente tem uma maquiadazinha e tal, né? Um botox. Se segure na cadeira. E ficamos um pouquinho melhores. Deu pro gasto. É o Photoshop, povo. É o Photoshop, pois é. Então, não deixe de conferir a gente lá também na página do Espaço Jovem. Mas agora sim, Guga, Jovem Espírita vive de brisa? Não, claro que não. Então é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê? Bom, a Petrobras está oferecendo 350 vagas para os níveis médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 13 de dezembro, através do site sesgranrio.org.br. Após as inscrições, os candidatos devem imprimir os comprovantes. Isso é um dado sempre importante. Lise? Sou eu. A Prefeitura de Maricá está oferecendo mais de 300 oportunidades de emprego. As vagas se destinam a todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de dezembro, através do site incp.org.br. Está aí o endereço para quem queira mais informações sobre esse concurso para a Prefeitura de Maricá. E o Instituto de Previdência de São Gonçalo está disponibilizando 40 vagas também através de concurso. As oportunidades se destinam a todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de janeiro através do site, anote aí, concursos.uf.br, repetindo, concursos.uf.br. Concurso no plural. É, concursos, ok? A todos os interessados naquilo que estamos divulgando, boa sorte. Valeu. Elísia, a turma dos aniversariantes, muita gente para dar parabéns? Temos, olha só. Vamos começar lá do dia 5, né? Dia 5. É, temos aqui Maria Cristina. Maria Cristina Faria de Brito. Eu acho que é Cristina Brito, seria. É, deve ser. Eu acho que. E no dia 6, quem mais? É Rubens William Pereira. Isso aí, parabéns para todo mundo. É isso. É, para todos que aniversariam. Para todos que aniversariam hoje no dia... Hoje dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Isso, todos os que aniversariam também na nossa reprise no dia 11. Parabéns, muitas felicidades, alegrias e tudo de bom. E os ouvintes, Lízia, em grande quantidade, não é isso? Ah, que bom, né? Vamos lá, olha só. Elizabeth de Nova Iguaçu, Cozer. Falei com ela hoje. Um beijo para você. Ah, legal. Ah, ela tá nos escutando. Um beijo para você também, Elizabeth. Valeu. Eu sei que ela vai fazer aniversário. Depois eu vou falar, viu? Isso. Ó, vamos ver aqui quem é a Zita. Ó, oh, nossa Zita. Adoro grande ouvir o programa, Zita, sempre que posso. Os telefones, uma isso, grande colaboradora aqui da rádio. Grande. Obrigada, Zita. Beijo para você, hein? A Vera Reis de Marechal Hermes. Obrigada, menina. Quem mais? Valeu pela sua participação, Vera. Quem mais? Valeu quem mesmo. Dilcema de Coelho da Rocha. Beijo para você. Sim. Participa mais, né? Valeu. Rodrigo de Jacarepaguá, o nosso amigão, ouvinte, olha. Ouvinte cativo do Espaço Jovem. Pela feira de domingo. Obrigada, garoto. Valeu, de nada, Rodrigo. Viu, Rodrigo? Beijo, você merece, viu? É, Conceição de Vila Isabel, por favor, repetir o endereço, depois a gente fala aqui para você. Beijo, Conceição, mesmo. Beijão. Quem valeu mais pela aqui? Sua participação, turma do e-mail agora. Por e-mail, Luciana, é por e-mail, né? Ela não falou nada, Luciana. Então por e-mail. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Juliana Rocha de Andrade, também por e-mail. Obrigada pela sua participação. A ouvinte anterior, a Luciana de Rocha Miranda. Rocha Miranda, aqui é no isso. Rio. Já encaminhei a sua pergunta, viu, já, Luciana? Já estamos encaminhando, sim, tá? Obrigada pela participação de todos. Obrigado vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Pelo apoio de todos, pela participação cada vez maior sempre dos nossos ouvintes. Tem mais, né, Lisa? Olha, pois é. Quero mandar beijo aqui para Rejane de Higienópolis. Parece que é a terra da nossa amiga aqui convidada. Higienópolis, ela... pertinho de mim. É perto verdade, do Guto pertinho também, pertinho do Guto. Olha, depois ela vai responder suas perguntas depois, viu? Aqui, ó, para Denise Pitangueiras. Beijo, Denise. Ilha do Governador. A Nilza da Ilha do Governador. Quem mais? Ui, bastante. Nilza da Ilha. Leia Ca... Camorim. Camorim de Camorim, Jacarepaguá. Beijo pra você. Localidade de Jacarepaguá. Beijão, menina. É perto, deve ser perto ali das bandas lá da colônia. Aham. Nilza de Sulacap. Beijo pra você, garota. Sônia do Meier. Beijão também pra você. E Jucineide de Niterói. Beijo pra todos vocês, viu? Isso aí, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. E, é claro, continuem participando, ok? Sempre. Quiz. Bom, galera, voltamos a falar do quiz para você que ainda não ouviu. A pergunta da semana é a seguinte: os artigos sobre espiritismo, publicados no século XIX em O País, periódico carioca de maior circulação da época, eram assinados por Max. Bom, e a pergunta é a seguinte: qual era o verdadeiro nome de Max, né? Quem era o Max? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta certa? Lembrando que o quiz está acumulado, hein? Desde a semana retrasada. A gente faz uma pesquisinha. Pois aí, é, povo. Não é tão difícil assim, não. E você responde a alternativa que considerar correta até a próxima terça-feira, dia 13 de dezembro. Enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, através do Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, ou através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E, é claro, tem também o telefone. Telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro, até o final do programa. Na sua mensagem, não deixe de informar o seu nome completo e as suas formas para contato. Então, e aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança do Músico Espírita Silvio Sodré e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ou ICEB. E os ganhadores desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Liga aí, vai! Todo mundo participando! Liga aí! Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E voltamos a conversar com a Adriana Assunção, ela que é coordenadora do Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente, um projeto da Fiocruz, dentro da colônia Juliano Moreira. Adriana, hoje, quantas pessoas estão envolvidas com esse projeto? Quantos profissionais ao todo? Bom, envolvidas diretamente, além de mim, eu tenho uma parceira, aliás, um presente que eu ganhei esse ano, que é uma educadora, Silvia Gomes. Ela já era do Museu da Vida e esse ano veio trabalhar comigo. E um estagiário, sim, que trabalha com a gente também já há alguns meses. Uma pessoa também que tem se revelado um ótimo educador. E a gente terminou o outro bloco falando de questões relacionadas ao trabalho educativo. Sim. E eu me lembrei de uma coisa importante, que a gente, apesar de não sermos um espaço que se propõe a trabalhar com orientação religiosa, né? Mas temos uma preocupação permanente com questão de discussão de valores, com a formação, sim, humana. E nesse ponto, assim, foi muito interessante a vinda da Silvia, porque nós temos nos afinado muito. Ela até, agora a gente tem um projeto novo que ela propôs, que chama-se Spa de Corpo e Alma. Sim. Que a ideia é trabalhar com questões básicas de higiene, saúde, mas também questões relacionadas à alma, ao espírito, isso com as crianças e com os adolescentes. Perfeito. Muito legal. Um só um detalhe, Adriana, hoje quantas pessoas o projeto atende, né? Somando as famílias todas? Nós temos cadastrados cerca de 80 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, e diariamente no atendimento, 38 a 40, 40 crianças e jovens. Maravilha. Adriana, como as crianças contempladas pelo núcleo chegam até vocês? Então, no início, em 2007, eu usei um método bem alternativo, que era sentar na porta da casa e cada pessoa que passava eu falava: oi, meu nome é Adriana, a Fiocruz vai criar aqui um espaço para crianças, você tem filhos? Olha, traz aqui. Algumas pessoas me olhavam pensando que era louca. Algumas dessas se tornaram grandes parceiros na comunidade. E aos poucos as crianças, muito curiosas, foram se aproximando e perguntavam: o que é isso aí? E eu chamava: querem me ajudar? No livro, no finalzinho, tem alguns depoimentos deles dizendo como foi o início. E tem uma fala de uma criança que me emocionou muito, porque ela diz assim: no início não tinha nada. E a tia Adriana foi trazendo livros da casa dela. Porque eu, na ânsia de ter material educativo, eu fui trazendo coisas pessoais. Uhum. Inclusive, né? É um projeto de uma instituição federal, mas existe todo um caminho para você conseguir realizar compra, aquisição. E aí a gente começou a procurar, gente, que eu digo eu e a antiga estagiária, doações com pessoas físicas, jurídicas. O Viva Rio, que é parceiro, ajudou muito nesse processo, porque já tem uma longa prática de doações, de trabalho. Sim. Nesse sentido. Então, eu trazia muita coisa assim, falava com eles: olha, cuidado, isso é meu, é um livro que eu uso. Porque eu uso muito desse material também na formação de adultos. Eu trabalho com formação inicial e continuada de professores. Sim. E eles iam também ajudando a organizar, arrumar. Eles participaram muito, sempre. Até hoje, a gente procura sempre envolvê-los em tudo para que eles também se sintam parte desse processo, né? Sim. E donos do espaço, que é assim que você cria a relação, né? Exatamente. Com certeza. O nome do núcleo tem ambiente, certo? Com relação à questão ambiental, o que vocês querem passar, né, sobre meio ambiente? Então, esse nome pomposo, como eu disse no início, ele seguiu uma diretriz da própria Fiocruz, era uma linha de pesquisa, linha de saúde e ambiente, e já há alguns anos a Fundação Oswaldo Cruz vem trabalhando nessa linha, nos seus diferentes segmentos. E lá a gente tem trabalhado desde questões relacionadas à preservação da Mata Atlântica, saúde ambiental, qualidade de vida, questões relacionadas à habitação, moradia, o que é a qualidade de vida, o que é a qualidade de vida naquele lugar, o que eles entendem, o que a Fiocruz propõe. Porque uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho que a Fiocruz vem fazendo lá é de escuta da comunidade, das comunidades. E a gente também exercita isso com as crianças. Escuta, diálogo, compartilha as informações, obviamente adequadas à faixa etária, uma linguagem que eles compreendam, mas aquilo que está sendo discutido no âmbito das coordenações, das pessoas que estão pensando os grandes projetos lá dentro, a gente traz para as crianças e discute com eles o que eles acham daquilo. Será que isso aqui funciona? Aqui na colônia é legal? A Fiocruz já fez isso em Manguinhos, dessa maneira. Vocês acham que aqui ia ser bom? Tem todo um trabalho longo, porque também esse trabalho de você conscientizar, discutir, ensinar a criança a refletir, compartilhar opiniões, ouvir o outro. É um processo longo, mas muito interessante. Porque é aí que você também consegue ouvir o que eles desejam. Nem sempre o que a gente pensa que é o melhor é o que as pessoas querem, desejam. Nem sempre é o mais adequado para aquele lugar. Então a ideia é trabalhar nessa perspectiva. Construir uma consciência crítica sobre saúde, ambiente, preservação, conservação, qualidade de vida e com essa escuta aberta para a comunidade. Sem dúvida. Agora, o projeto ele é principalmente focado no atendimento às crianças, né? Mas os pais, eles também têm participado, eles também têm buscado interagir, e de que maneira? Muito. Isso é uma conquista, eu considero uma conquista, porque, como eu disse no início, havia uma distância, uma resistência natural. As pessoas não sabiam exatamente o que a Fiocruz pretendia, como ia ser esse trabalho. E aos poucos, né, por meio do trabalho das equipes, a gente foi conseguindo a proximidade com as famílias. E eles participam como usuários da biblioteca, nas saídas, nos passeios que a gente realiza com as crianças. Eles participam em decisões, a gente tem procurado trazê-los para discutir, por exemplo, a gente tem agora o projeto da biblioteca itinerante. Então a gente discutiu com esses pais como eles achavam que seria interessante construir o acervo dessa biblioteca. Uhum. E eles colocaram, a gente queria livro, mas também revista, filmes, porque às vezes a gente está em casa sábado de noite, chovendo, não tem nada para fazer. O espaço não abre à noite. Então seria uma maneira de eles terem acesso a materiais diversificados por meio dessa biblioteca itinerante. No meio desse papo, uma das mães sugeriu, por que ela não fica na casa do morador? Por que não circula? Então isso tudo a gente está discutindo com eles, ainda não tem nada fechado, sim. Mas a discussão está sendo com essa parceria com as famílias. E aí, de novo, né, o que eu falei, você consegue ter uma escuta aberta e consegue ter uma ação mais coerente com o desejo das famílias, sim, também. Mas o perfil daquelas pessoas. Sim. Com certeza. Eu quero fazer duas perguntinhas fora. Tem uma pessoa aqui que já te ofereceu, né, caso vocês aceitem vídeo. Rejane, né? Rejane deve ser minha vizinha, porque eu moro em Genópolis. Ah, então. E a outra perguntinha é se as suas crianças estão na escuta nesse momento. Pois é, nesse momento a Silvia deve estar com o JB e as crianças lá na comunidade Caminho da Cachoeira. É. Na semana passada a gente ficou super feliz porque conseguimos com o nosso radinho ouvir a rádio, sintonizar, né? E eu acho que deve estar todo mundo lá. Ah, quero mandar ouvindo. Beijo para vocês todos que estão aí na escuta. Um grande abraço para todos vocês, todos que estão nos acompanhando o Espaço Jovem. Obrigado pela audiência. É isso aí, beijo para vocês. Então, é verdade que as crianças do projeto montaram, né, um livro, como você, acho que foi esse livrinho aqui? Isso. Ah, como é que é mais ou menos o conteúdo, como é que falam? Então, a ideia do livro, inicialmente a gente pretendia criar um livro com histórias da colônia Juliano Moreira, histórias que eles contassem junto com seus pais. Mas no momento a gente também precisava de um material institucional, um material de divulgação, de propaganda, para buscar patrocínio, para buscar apoio em outras instituições. E aí surgiu a ideia de um livro com as crianças contando a história desse espaço. Então a gente começou a conversar com eles sobre o que eles queriam contar, de que maneira. A construção foi toda com desenhos deles. A gente foi criando um storyboard com papel no chão, a gente colava os desenhos e ia escrevendo o que eles queriam. Aí eu levava para a designer que fez o livro, que é fantástica, ela conseguiu captar a ideia com uma sensibilidade enorme, fez esse livro ultra jato. E ficou bonito. Valéria, né? Do setor de multimeios da Fiocruz. E as crianças foram construindo o livro, dizendo, não, a gente quer colocar isso. A gente ia, claro, dando um norte, colocando algumas questões que não eram possíveis, porque eles queriam que o livro fosse também, tivesse um link para a internet, uma parte interativa. Começam a surgir as ideias, né? As ideias ótimas, por sinal, mas eu não tinha condição de fazer isso. No próximo projeto, né? Pois quem é. Adriana, olha, a gente quer agradecer imensamente sua vinda, sua participação. Adriana Assunção, ela que é coordenadora do projeto do Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente na Colônia Juliano Moreira, um projeto, né, da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse final, eu queria que, junto com a mensagem final que você queira deixar, queria que você deixasse meios de contato para quem queira mais informações. O projeto ele é aberto a novas adesões, a apoios externos. Como é que está isso? Então, como eu disse, nós somos um projeto da Fiocruz com uma ONG, que é o Viva Rio, em parceria. Mas nós trabalhamos também, esse tempo todo, com doações. A gente vem... Gente que queira apoiar com ação mesmo, voluntária, indo também. A gente vem trabalhando com o programa de voluntariado do Viva Rio, que já está estruturado. Então, normalmente, a gente orienta as pessoas a procurarem o programa de voluntariado do Viva Rio. Ou a pessoa pode fazer contato comigo diretamente lá no núcleo. Sim. O telefone é 2456-6423. Rejane, a gente aceita doação de fitas de vídeo, sim. E se você quiser fazer contato, de repente eu até combino de pegar isso em Higienópolis, você deixar para mim, enfim. Livros, enfim. Livros, a gente tem priorizado literatura, infantil, juvenil. CDs, que CDs, multimídia, livros religiosos, autoajuda. O que pintar, né? É, a gente tem uma biblioteca pequenininha, então a gente tem focando na literatura. Maravilha. Posso falar uma coisa ultra rápida? Ultra rápida. Tem uma coisa segundos. Que a gente precisa Dez muito segundos. De uma doação. A bancada de informática não tem banquetas. Tá, então... Se alguém tiver para doar... Candidatos, por mesinhas favor. Mesinhas e banquinhos ou cadeirinhas. Final de jogo, né, Guga? Final de Espaço Jovem, gente. Encontro fim marcado, de papo. Quinta-feira, 14h, reprise domingo, às 14h. Também às 14h. Quem quer entrar em contato conosco, Lízia, é muito fácil, não é? É fácil, anote aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Esse é o e-mail, né? Isso. Esse é o e-mail. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Vamos aumentar o nosso número de seguidores? Isso, e o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Isso aí. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho, Gustavo Rezende e eu, Marcos Leite. Na técnica, Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau para todos. Obrigada às meninas do atendimento. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.